Fixando zero, exemplo variável, 2 mais. Ouro 3395, boa. O 1971, Bricolá 237, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Boa noite, bom 971, da Dael, Gol 1971, contato radar na decolagem, suba para nível 360, Dael, Leda, Morte. Ok, pode voar, Leda, dá presente, após 2000. Mais 2000 autorizado, Leda. Obrigado. Jogou 971, curva na esquerda, para 180, 10 milhas, está formando. Confirme? Jogou 9, 371, está curvando à esquerda para 180, está para a máxima, né? Por 10. Quente, reposta do termo de desvio. Parabéns. Gol no 866, desce para 2.000 pés, ajuste permanece na 05, livre LS, reposta estabilizada. Prodimari, completar a chegada, desça para nível 050. Ajuste em Salvador no 095. Romeu Golf Vitor, chegada a Pontes, reporte no ideal de descida, ajuste em Salvador na 095. Então Romeu Golf Vitor, desce inicialmente nível de voo 080. O Gol 971 na Prodileda. Ciente, Gol 971. Teria possibilidade de coordenar a Blood de morte para o Gol 971? Aguarde. Obrigado. X-Ray, X-Terra, decolado 53, controle 119, décima 8, bom voo. Já tô, modo mesmo. A 3662, acione identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 060, ajuste em Salvador na 095. Boa noite, Fatão, X-Ray na Serra, decolado da Serra 7, subida Coral. Fatão, você Índia Serra, contato radar decolagem, sou para uma centena, direto Coral. Direto Coral, X-Ray na Serra. 1099, Lima, tem que ser na 0. 1971, coordene diretamente com Recife, frequências 1251, alterna 13395. Primária 1251. 1099, após decolagem, mantém proa até 2000 e após voaleda. De decolagem piscina 0, vento 280 graus, 06 nós. Estabilizado no ILS da aula 0, Gol no 866. Gol no 866, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Comodoro, boa noite. Gol no 866, estabilizado no ILS da aula 0. Gol 1866, continua aproximação, faça o check no 100, guardando pista livre. 7, aguardado. Com 1099, decom 247, controle 1199, decimal 8, bom voo. 9, obrigado, boa. 09. Gol 1866, sete volta, livre pouso, pista 10, vento 2, 90 graus, 06, 9. 7, livre pouso, 90, pré-checado, gol no 866. Taxi India Serra, pro de Coral 225, à esquerda. Lima Silva, 225, à esquerda. Silva Sobre. A barba. Ah, não, não é. Não, não é. Fala, está mandando lembrança controladora. Quem? Decolou na sua escuta. Aprovado, Leda. 1099, contato radar na decolagem, solta na nível 360. Proa de Leda. 360, proa de Leda, gol 1099. Alternando Salvador, Whisky, Anchor e Ford, Mercedes-Benz do Sáxi, até a ponta de espera da Papai, reporta para ingressar na sede. O voo 1099, só que eu tô um pequeno desvio, acho que ele está uma formação à frente. Gol 1099, autorizado desvio, reporte reassumindo na proa de Leda. Passará reassumindo na proa de Leda, gol 1099. Bateu Romeu, Papatango Romeu, Golf Vito, é autorizado descido até 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Desça para 2.000 pés, permanece ajuste 1-0 no 5. IDLF, RIP, está no 0, reporte estabilizado. Tchan que lhe informa se deixado em direção e repassa a linha de pronto. Três meia meia dois, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Quem que lhe informa, hoje? O chefe lhe informa, tem condições de cruzar o campo no perfil da Fuga CMC 3.000? Uniforme, se tiver condições, sem livre de decolagem, vento 310 graus, 03 nós. Coluna 099, informe diretamente ao centro Recife na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Esquece o uniforme de Coluna 53, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, esquece o uniforme. Controle o Papatango Whisky Yankee uniforme. Papatango Whisky Yankee uniforme, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3.000 pés, após estar autorizado curvar à esquerda na proa de jama. Ok, na proa de jama após 3.000 pés, Whisky Yankee uniforme. Papatango Romeo Golf Vitor, autorizado proa de pelo. Estabilizado, visão. 3858, complete aproximação, chame torre 198, decimal 9. 3662, desça para 2.000 pés, o livre elétrico, que pista na zero, reposto estabilizado. Segue tráfego 12 horas, 13 milhas, 170 de graus, 1R2320, da mesma companhia. Faça o check no trem de pouso, tem livre pouso pista 1-0, desce 3-1-0 graus, 03 mais. Tá, livre pouso, tá bastante travado, já se foi. Você vai se conectar na pista agora, dá uma olhada. Mantenha a saída com a coordenação. está chovendo a pista? Está molhada? 385 possivelmente úmida. A chuva no campo só faz algum tempo. Ah, ok, então tá dentro. Obrigado, 385. Tango SC Índia Serra, autorizado pro Jarubi. X-ray da 1-0, tá 3662. Tá 3662, complete a aproximação, torre 198, decimal 95. 295, é. Sonoro, boa. Catango Romeu Golf Vitor, deixa ver 3000 pés. Continua a aproximação, todo cheque no trem, guardando pista livre. Guardando pista livre, 3000 reais. Sim, 12685, alterna 12545. Passa o cheque no trem de pouso, tem livre pouso, pistão 0, vento 3, 20 graus, temperatura 3 metros. Tem pouso é minha última chamada para o controle? O meu Golf Victor está passando 4.000 descida para 3. O meu Golf Victor, mandei a proa de pelo, aguardo para a confirmação das condições meteorológicas de Salvador. Tango Romeu Golf Victor, modificado 2301, isso até 1.510 na proa da rotatória, reporte visual com campo. Solo 02, livre direito, Solo 119, decimal 8, boa noite. Ativo, lembrando, próxima direita, Solo 98, obrigado. Conexão, 3662, Solo 1211. 19, já com o campo, Romeu Golf Victor. Sim, vou passar o Romeu Golf Victor. Chame agora a torre, 118, decimal 95. 2895, Romeu Golf Victor. Gente, Papatango, Romeu Golf Victor, agora 5 minutos rotatório, já com o campo. Romeu Golf Victor, reporta na cidade de 2015, pista na 7. Reportar a cena de 3.007, o Romeu Golf Victor. Portugal 019, I've caught the item, sent to 4,000 feet, QNH1015. 3,5 baixar travado, Romeu Confidita. Romeu Confidita, livre pouso, pistão na 7, vento 320 graus, 039. Livre pouso na 7, Romeu Confidita. Tango Exchange, Serra Control. Já Serra, serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha uma centena, chame Ilhéus, 120.1. Portugal 019, reduce the speed to 250 knots. Olimpo 00 controle. Velocidade 40 de mantê-la até próximo de turno. Olimpo 00 ciente, mantenha 230 nós até mais próximo de turno. Azul 9136, boa noite. A linha decola pistão no 0-23-30 grau 029. Cinco, aceno identificação, chegada mais, desce para nível de voo 060, ajuste Salvador, no 095. Para 2585, velocidade 2509, já terminamos. E 585, pelo controle. 2585, mantenha a velocidade 2509. Panaya 6310, my arrival descent flight level 070 to 509. Runway view 010. Salvador Azul 9136, boa noite. Azul 9136, contato radar na decolagem, suba para nível 350, saída Monfrut. Sinal 350, Monfrut. Rotor 2585 é o número 3 na aproximação, reduza para 210 nós. Gal 019, reduce speed 200 knots, number 2 to approach. Tempo 00, desça para 2000 pés na proa de Duna, ajuste no 095. Tempo 00, copia o controle. Zero zero, vou ir pro Ajudu, na livre LS, reporte estabilizado. Alfred Gal 019, vector 46, turn right, heading 230. Ground 019 at descent to 3,000 feet. 3,000 feet, yep, ground 019. Ground 019, turn left, head you 215. Left heading 215, yep, ground 019. No 096, chega da Mari, desce para nível 080. Sucesso 2585, vetor para sequenciamento de esquerda 015. Aguarde vetor para o localizador, redução para 200 nós. One 76 Trigger 9 clear to line up and take off runway 10, wind 340 degrees, 0 to knots. Portugal 019, turn left at 190. Back heading 190, ground 019. Para 2585, desça para 4000 pés, ajuste channel 095. Ground 019, clear 2,000 feet. Clear down 2,000 feet, ground 019. Ground 2585, reautorizado, descido até 3.000 pés. Portugal 019, to intercept localize a course, turn left, head 160, report exceptional drive. Heading 160, I call the establishment localizer, Epsilon 019. 19, contact Salvador Abdral, 219.8, goodbye. Okay, we contact departure 119.8, go 1763, good night. Utilizado na ILS, o Olímpio 00. Torre, 1895. Bora, Torre. Uno 096, reduz a velocidade, 2109. Está seguindo tráfego 12 horas, agora 7 milhas. Um Airbus 320, cruzando uma centena para o nível 070. Afirma. Chané 6310, reautorizado, descida até o nível 050. 050-6367-6310. Salvador, Portugal 019, establishing localizer. Portugal 019, complete approach, contact tower 118, decimal 905. 118-905, Portugal 019, desobrigado. Departure go 1763 out of 3500, climb to flight level 360. Go 1763, radar contact, climb to flight level 360, dial departure. Okay, we request to fly heading 200 to avoid the weather. 200 to avoid the weather, clear. Fly heading 200, go 1763. Separa 2,5, 2 mil pés, altitude autorizada, reporte estabilizado. Separa 2 mil pés, Mostrar 2,5, descendo. Zona 136, chame Recife, 2,85, ao termo 2,545. 2,685, 2,545, boa noite. Boa. Para 2585, segue tráfego 12 horas, já na final, 7 milhas, após 330, com 160 de grau de início e redução. Segue para a posição, será descida. Alvinegro, salve, Ronan. É 6310. Send to 3,000 feet, QNH 1015. 096, desça para nível de voo 060. Olimpo 00, torre. 8 milhas e meia. Obrigado. Ufa, e repassando a delta que precisamos da pista. 5218, foi pro Admar e para completar a chegada, desça para nível de voo 070. Down 019, nearest takeoff runway 10, wings 310 degrees, 0 is enough. Clear to land, FTL 09, confirm. Clear to land, FTL 019, runway 10, wings 310 degrees, 0 is enough. Clear to land, 010, FTL 019. É autorizado descida até 4 mil pés, ajuste na 0 no 5. 4 mil, 1.015, voo no 0, 9 mil. 585, se nós precisamos só um, agora ele está livre. Ele está livre, você vai descer e descer. To report, catch localized. Não tem falta de espera. Dois, um, oito, voo etapa. 019, on the ground at 6, correct, on the ground at 26, vacate to runway 3, right, contact the ground 11.1. By the right, and for your information, we have 9 knots tailwind, epsilon 019. Só para informar que na posição de touchdown tivemos 9 nós de vento de cauda. Sim, é isso, graças. Obrigado. Go 1096, desce até 3 mil pés. Obrigado, bom trabalho. Confere 2585, livre pouso, pista 10, vento 330 graus, 39. Confere 2585, livre pouso. 125, decimal 1, if unable, 133, decimal 95. O 096, 2 mil pés, descida autorizada, VLS, é ponte estabilizada. Tráfego anteriormente mencionado, agora está 9 milhas. Channel 6310, complete final approach, report to correction tower, 118, decimal 95. 118.95, thank you, 6310. 5418, desce para nível de voo 050. 0285, solo aos 28, livre direita via eco, mantenha minha escuta. Mantém posição na eco. 0285, na eco. Olimpo 00, torre. Olimpo 00, autorizado cruzamento de imediato da pista na 0. Tower, academia na Chanel 6310, get now locked up. Chanel 6316, continue on approach, second landing gear, and expect runway vacated. Okay, expect the gear, now I lock the ship 6310. Pista 5415, autorizado decolagem, pista 10, vento variável 3 nós. Aéreo 2585, autorizado táxi via Alfa, mantém na Delta e agora a autorização para cruzar a pista. O localizador VLS completo, voo 1090. Voo 1096, reduza para aproximação final, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, voo 1096. Muito obrigado, uma boa noite. Boa. 85, não me escuta? Poderia confirmar se recebeu vento de cauda na final? Quente, trip 5591, na sua identificação, chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste 1095. 30, controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, boa noite, bom trabalho, trip 5495. Gol 1096, boa noite. Gol 1096, boa noite, continua a aproximação, passa o check no trem, aguardando que está livre. Ok, mas guarda no salivo, tá baixando o trabalho. 5495, contato radar na decolagem, sou para nível de voo 940, sai da Coral. 40 Coral, caso não interfira, após duas milhas, autoriza voar na proa de Coral pro trip 5415. Autorizado. Tato. Trip 5218, desce para 2 mil pés, ajuste na 095, está livre ali, é sexy, está na 0, reposta estabilizada. 3.095, segurança estabilizada, 7.5.2 de noite. Oceaner 6310, follow out. Oceaner 6310, on the ground at 32, vacate to runway to your right, and contact the ground 121.1. Okay, leaving via right and 121.1, goodbye. Você tem posição? Curta sinal, Golo, no 09. Golo 096, continua para cima, só aguardando autorização de pouso. 1096. Golo 096, acelerado pouso, pista 10, vento 210, grau 089. Livre pouso, pista 10, Golo 096. Na hora de 7h30 da noite, mantém ponto de espera. Gol 1973, a linha mantém cima 0. Enea 2585, autorizado o cruzamento da pista para o passe militar. Vai cruzar a pista, passe militar, baby. Gol 1096, solo aos 34, confirme o segurança de calda nacional. Fala com 5 de calda e 15 de direita. Sim, grato. Livre direita, solo 1211, boa noite. 211, obrigado, boa noite. Autorizado a decolagem em pista 10, vento 210, grau 099.